z workshopu, to was na zabawę. A se spod nadanie do kisa, to mówię. Bem, usei o conceito lá. Nós temos, mas acho que não somos todos aqui das finanças e fazemos. Vai dar sempre um pouquinho. Que são os empréstimos hipotecários, isso nós podemos passar, isso é, são conceitos. Vai dar assim, se acha. Sim, isso. Pronto, vamos acabar por pôr um bocado. Ah, isso aí. Bem, isto aqui é praticamente o Fundo de Fomento Habitacional, é um património que é do Estado, né? Foi criado pela Lei 03/7, que é a Lei de Fomento Habitacional, de Bases. Ele tem autonomia financeira, é sustentado pelas receitas do OGE, com tantos provenientes de financiamentos internos e externos, é tutelado pelo Ministério das Finanças e o Ministério do Urbanismo e da Habitação. E o PONS é um instrumento de execução da política de habitação do governo, inserido no Programa Nacional de Urbanismo e Habitação. As funções do fundo. Nós temos várias funções, mas eu gostaria de, pelo menos, apresentar as principais, que são da área macro do fundo, que é a bonificação dos juros, né? Que considera a bonificação dos juros quando necessárias as instituições financeiras, né? Aquelas que praticam operações de crédito e financiamento da construção e recuperação da habitação, em especial sempre de caráter social. Eu tenho que dizer sempre o caráter social do fundo. Nós não estamos ligados a casas de luxo, mestre, renda média e caráter social. O processo de bonificação dos juros tem como essência mitigar o encargo dos mutuários em relação às taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras. Os financiamentos com taxa de juros praticados deverão ser concedidos com capitais mobilizados pelos bancos e ser efetuados em moeda nacional. A bonificação dos juros. E temos a prestação de garantias. Prestar garantias às instituições financeiras bancárias que financiam a aquisição da habitação própria, permanente no âmbito do projeto de habitações de interesse público, o FFH compromete-se a garantir o incumprimento das responsabilidades assumidas pelos beneficiários dos créditos de habitação. Mas é sempre cuidado de dizer que garantir o incumprimento não quer dizer que eu agora já não vou pagar a habitação. Vamos dizer isso, que o fundo depois vai pagar por mim. Não é bem assim que tem muito que ser discutido. A garantia cobra até 80% do montante do crédito concedido para a aquisição das habitações. Dentro do conjunto de medidas para avançar o objetivo acima citados, né, que é a bonificação de juros e a garantia, nós vamos criar a garantia de fomento habitacional, que tem como objetivo mitigar o risco do incumprimento pelos beneficiários de créditos de habitação e a serem concedidos pelos bancos, em especial, como sempre, a habitação social. A concessão da garantia do Estado, ao reduzir a exposição das instituições financeiras, é claro que as instituições financeiras abrem o olho e vão dizer assim, senhora, obrigado por isto que nós avançamos. Mas também é sempre dizer que temos que escolher os nossos parceiros financeiros e quando dizemos escolher os nossos parceiros financeiros, quer dizer que vai ser um trabalho, digamos, de porta a porta. Não vamos ter nenhum terceiro a dizer que sim ou não. A interação do FFH com os bancos comerciais. Nós já começamos em 2012, com a entrada, digamos, com a abertura daquilo lá, da Cidade do Quilambra, nós começamos a assinar protocolos, acho que assinamos com o BAI também, protocolos de modificação dos juros e de prestação de garantias. O programa de desembolso para custear as bonificações de juros e prestações de garantias, isso será discutido de maneiras com os bancos, né? E depois temos que ter a gestão do risco de financiamentos concedidos. Pronto, vamos continuar. Pronto, são as operações de fundo. Quem leu o Diário da República dá sempre uma vista sobre o Diário da República. Praticamente é uma coisa que muitas instituições do Estado fazem, o INH, acho que é mais o próprio Ministério do Comunismo, funda, adquirir participações sociais e sociedades, que têm um objetivo de promoção habitacional, construção ou urbanização. Mas eu digo, embora esteja escrito construção ou urbanização, eu acho que o fundo está mais ligado mesmo à área financeira. É trabalhar com os bancos, com a bonificação e para a garantia dos créditos. Contrair empréstimo, isso é uma coisa que o fundo também tem em conjunto, trabalhando com o Banco Nacional da América, emitir obrigações no domínio do mercado monetário, financeiro e cambial, diretamente relacionados com as suas atividades. Né? Podes continuar. Atividades. Isto é que nós estamos a fazer de momento, e acho que toda a gente sabe que é a Rua da Rosa Nova. Nós recebemos ou adquirimos na antiga Sonip, antiga não existe, 3.525 habitações na central da Quilamba e 2.000 habitações na central do Capoaco. Nós comercializamos elas na metade da Rua da Rosa Nova, um período de 30 anos, não mais 30 anos. Bem, o arrendatário paga o RFH na utilização de imóvel, com prestações mensais durante um período não superior a 30 anos, acrescida uma taxa de juros fixada em 3% ao ano. Nós dispensamos o down payment, não precisamos fazer nenhum pagamento em avanço. Né? Bem, o pagamento da última prestação, de certeza que pode implicar a transmissão integral e efetiva da titularidade do imóvel a favor do arrendatário. Vai-se mais uma outra graça, faz favor. Temos o decreto presidencial 67/12. Esta que aprova o Fundo de Fomento Habitacional a entrar no acesso dos imóveis de habitação na cidade de Quilamba, direitos pelo Fundo de Fomento Habitacional. Isso é praticamente mais ou menos o que eu vos quero apresentar. Mas tenho aqui a realçar que o trabalho do fundo não para ali. Nós temos hoje em dia aqui o responsável da área financeira. Nós temos uma carteira de recebíveis. Nós recebemos mensalmente das 5.525 casas. É uma carteira financeira muito grande. Nós temos trabalhados com o BPC e o BCI e todos os bancos comerciais. Temos um trabalho tremendo com os nossos mutuários, temos um incumprimento de 5% e nós já sabemos quem são os incumpridores, mais ou menos os antigos combatentes, que graças à pátria, nós já sabemos que são os que menos pagam. E pronto, pelo querer do presidente, ele também disse que é para a gente ter calma, não ser um bocadinho chegados a eles e resolver quando eles puderem pagar um pedido. Tem que seja, pronto, digamos, 8 vezes por ano. Estamos à vontade. No entanto, o fundo tem que gerir as taxas de condomínio, tem que fazer manutenção dos arrendadores. Nós temos mais de 150 prédios no quilombo. Quer dizer, temos aqui um trabalho que é só que o nosso homem das finanças, vou dizer, mais ou menos, que ele lida diretamente com os beneficiários. Temos pessoas a chegar com armas e todas as vezes. Me tiraram 3 meses de conta, meu Deus, não tenho dinheiro. São as pessoas é que às vezes não entendem que não é o fundo de fomento. Ele levou um papel para o banco para ser descontado mensalmente. É, mas o banco não desconta. Desconta uma vez, tudo bem. Passa 3 meses, eu desconto. Depois desconta 3 vezes de uma vez. Eles não vão ao banco, eles vêm ao fundo. O fundo tem que resolver essa questão. Prontos, mas nós temos debatido, temos ser sempre chegados aos beneficiários e tentam resolver de maneira possível todas as questões que vêm ao fundo. É praticamente mais ou menos isso que o fundo tem feito até o momento e tenho que dizer também que o fundo fomenta, além de uma comissão executiva, tem um conselho estratégico. O conselho estratégico é formado pelo Ministro das Finanças, que é o Presidente, o Vice-Ministro, o Vice-Presidente, o Ministro do Urbanismo e Habitação. Temos o senhor da coordenação do BNI, né? Temos o diretor do Instituto Nacional de Habitação e temos também representado no Ministério da Economia. Sim, é isso, no papel do Ministério da Economia, que, pronto, quando é questões de comprar casas, ao futuro fadeu, uma coisa assim, do Justino, serão eles a resolver por nós. E eles depois dão comissão executiva à gestão dos grandes empreendimentos e grandes investimentos. Obrigado. Parece que temos.